dia, sem identificação, autorizado de chegada a local de ônibus, outra via, então mede para o nível 070, isso é o gênero que nós vemos na 7 de Vaqueda. Paulo, tráfego estando 12 horas, 23 milhas, rumo posto, cruzando 5.710 para nível 0, milha 0, aeronave Austrália 402. Só para fazer os controles. Paulo, tráfego posição de 12 horas, 21 milhas, rumo posto, cruzando nível 160 para nível 070, aeronave 4737. Chegada com a média 1, isso está inicialmente para o nível 080. Eu estou tendo o no 0, ou no 7, de 1 H. Bravo Lima, uniforme, tem que ser Boa aqui, CBR, que é 122.8, Oceano 122.0, boa viagem. Eu gosto de ter comunicações do outro lado. Notificação, vocês vão chegar da vontade de um, inicialmente, deixa para o nível 090. A gente está no 097 de ontem. Salvador, Salvador. Sudoeste de Salvador, firma TNG 085, para agora o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, boa viagem. Rosário Semitorre, 198, versão 9. Última 6250, deixa para 2, metais, mais última 017. Autorizado em aliança a partir da pista 10, reposta estabilizada. É Salvador, bom dia, azul 445, agora final de 8 milhas, para trabalhar. Com a 739, Sola 520, velha direita, chama Sola 12, Sola 249. Azul 445, continua a aproximação na hora de sair. Salvador, bom dia, azul 445. Zero, 250. sua identificação, você viaja mais um para o número 060. Ajuste no 060. para 3 mil pés. Ajuste no 0 mil pés. Turbulência do airport, ao Paulo, dando meia direita, Paulo, 1219. Com o Fiosca, autorizado em direto, pistão 7, reporte alinhado e pronto. 1-4, chama o turno, 1-8, decimal 80. Capão, controle, 1-2-0, decimal 80. Salvador, algum 094 que nada, né? 1-0-9-4, Kenega, 1-0-7, como helicóptero Sikorsky, seguindo o controle do litoral sul, não interfere. Autorizado ponto, 1-0, vento, 1-0 graus, 1-0-9. Ele foi pro CDF, 1-0-9, tá? Olha, Salvador, bom dia. O Fiosca mantém a posição em agora. Autorizado, ligar 1-6, pela 0. Papa Romeu, Whisky, Golf, Oscar. Autorizado, circulante, pela 7. Vento 090 graus, 109. 1-0-9-4, no solo 2, Papa Libere, à direita, via Fox, Trot, chama de solo, 1-2-1, decimal 9. Vem, Sim. Decolado do Enduro, no 1500 pés, litoral sul. Chame agora o controle 120, decimal 80. 120, 80, isso é certo. Voo 1230, autorizado de colapso, pela 0, vento 1, 00 graus, 099. 5006, autorizado direto do Sul. 230, decolado alto 23, chame agora o controle, 120, decimal 80, bom dia. 120, 80, bom dia. Controle, bom dia, com 1230, decola. 1430, Thank you. condução do fundo do separador de missões, ajuste 1017. Autorizado em aliança de ajuste 10, reporte autorizado. Thank you. Charlie, Charlie no solo 3, 1, 2, Iberia, via Eco, está no solo 1, 2, 1, decimal 9. Chama-se sempre o Recife. 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 8.